mulher, porque ela tá disposta e sabe o que quer é dar a volta. Fique claro, vai ter volta. Fique claro que vai, hein? Vai entender porque você traiu. Hoje ela se animou, com as migas saiu, passou da conta. E os caras tão que aponta. Ela tá louca de uísque, virando a garrafa na boca da amiga. Hoje ela aspira, hoje ela aspira. Os caras tudo olhando, tô quase avançando, não tem que não pira. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Ela tá louca de uísque, virando a garrafa na boca da amiga. Hoje ela aspira, hoje ela aspira. Os caras tudo olhando, tô quase avançando, não tem que não pira. Hoje ela aspira. Vem junto, meu irmão, assim, ó. Vai entender, cabeça de mulher. Hoje ela tá disposta, não sabe o que quer é dar a volta. Que fique claro, ela vai ter volta. Vai entender, porque você traiu. Hoje ela se animou com as amigas, saiu, passou da conta. E os caras tão que apontam. Ela tá louca de uísque, virando a garrafa na boca da amiga. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Os caras tão olhando, tão quase avançando, não tem quem não pira.